O recado invisível. Sempre é tempo de transformação, mas agora parece que é mais urgente. As nossas noções ainda não foram totalmente afetadas, porque por aqui os sinais ainda são brandos. Estamos ainda no início de um processo grandioso, seja em dimensão, porque vai afetar a todos, seja em profundidade, porque vai atingir cada um de uma forma diferente. É um renascimento. Não podemos continuar sendo quem ainda somos. Espiritualmente existe um recado para todos, mas nem todos estão aptos para ouvir. Por que será? Será que eu estou entre os que ouvirão ou entre os que não ouvirão o recado? Jesus disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E o Frei Eugênio, nosso mentor, também nos disse: iluminado o coração que sente. Dentro dessas duas frases existe um significado bastante profundo para a gente entender. Alguns de nós podem seguir à risca a regra de isolamento, mas e aqueles que não podem? Que têm os armários vazios, a higiene precária, onde o lar não existe? São eles que recolhem o teu lixo, que entregam a tua pizza em casa, que cuidam dos teus filhos, que abastecem o teu vício, que estão pelas ruas e são invisíveis para nós, porque nós nos acostumamos a vê-los em situações degradantes e nem nos tocamos mais disso. Nós apenas julgamos e reafirmamos as nossas diferenças. Mas nós estamos no mesmo barco. Esse mundo, como está, não pode estar certo. E a gente sabe disso. A mensagem do Evangelho é clara. Ela não deixa dúvidas. É amar. Eu sei que é teórico, que na prática ainda não acontece, que é bonito, mas parece impossível. Mas então, a nossa fé é menor do que o grão de mostarda, porque nós não conseguimos nem acreditar. Nós estamos acostumados a repetir comportamentos, mas nós precisamos sair dessas fixações e experimentarmos a proposta do Cristo. Temos que preparar a nossa mente, o nosso coração, para desejarmos ser diferentes, para fazer a diferença na vida de alguém, mas principalmente na nossa vida. Vamos dar essa chance a nós mesmos. Talvez as nossas preces tenham sido atendidas, nos dando agora a oportunidade de agir. Existe um recado invisível a todos nós, mas o essencial é invisível aos olhos. Que possamos ficar na paz do Senhor e que assim seja.